Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, está de volta pelo 7º ano consecutivo. É para nós uma honra continuar a fazer parte da grande família que é a Rádio Boa Nova. O grupo responsável pelo programa é constituído por alguns alunos que transitaram dos anos anteriores. Lembro os seus nomes: Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues e João Oliveira. E está já enriquecido com a entrada de novos membros que estão aqui já presentes: a Liliana Silva e a Catarina Duarte. Temos aqui também um convidado, que é o Gonçalo, que veio ver como é que funciona a rádio e talvez venha a fazer parte do clube. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde. Vou interpelar cada um e perguntar o tema que vão tratar. João Oliveira? Eu, como no ano passado, vou continuar com a música. Sugestão musical. Sempre ótima sugestão musical, a que estamos habituados. Inês Brás? Como sempre, notas animais. Muito bem. Francisca Rodrigues? Eu continuo com consciência ecológica e preservação do ambiente. E a seguir a Bárbara Coquim, que já é a nossa veterana. Por mais um ano consecutivo, vou continuar com as rubricas política e jovens atentos. Muito bem, sempre atentos, sempre na ribalta política. Temos então os novos elementos: a Catarina Duarte, da mais bela freguesia do Conselho da Oliveira do Hospital, portanto já toda a gente percebeu que é a Aldeia das 10, a minha conterrânea. Catarina Duarte, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde e obrigada. Então tu vais tratar que rubricas? Notícias do nosso mundo e sugestão de cinema. Muito bem. Herdaste dois membros, dois saudosos membros do Clube de Rádio, a Inês Garcia e o Pedro Oliveira, que já estão no ensino superior. Temos também um novo elemento, a Liliana Silva. Olá, Liliana, bem-vinda. Olá, boa tarde. Vais tratar que rubrica? Eu vou tratar a sugestão de leitura. Muito bem. O nosso Gonçalo ainda está a ver o que vai tratar. Olá, Gonçalo. Esperemos que venhas a fazer parte deste clube. Como vês, ele é muito animado e isto é sempre aqui. São sempre aqui umas horas de animação semanais. Vamos ficar, como é hábito, com a boa sugestão musical do João Oliveira. Para começar, vamos falar de uma banda que esteve em Oliveira do Hospital, na Expo H, os Dama. Os Dama iam em Oliveira do Hospital substituir Marco Paulo devido a questões de saúde, no qual apresentaram, na altura, uma nova música. Pensa bem, é uma música lançada há 3 meses nas plataformas digitais e foi criada como Prof Jam. Ai, se ela soubesse, na verdade o que eu quero dela não é amor da cada novela, é dos que aquece e não arrefece, é dos que aquece e não arrefece. Ela pensa que eu não penso nela, traz-me vento e diz que vou de vela. Ela está dentro, mas eu estou naquela, só creio quando estou com ela. E ela diz que quer mais, diz que eu quero também, que acha que tens que sentar e encontrar alguém. Ela não faz ideia, ela não faz ideia. Sabes que é mentira, pensas que és tu que me tens na tua mira. Olha para mim, diz-me que não vale a pena. Como é que não vês que assim não tem problema? Não, não. Agora pensa bem, se não te faço falta. Agora pensa bem, se não te faço falta. Pensa bem, se não te faço falta. Agora pensa bem, se não te faço falta. Ela diz que eu não sou manso e eu gosto disso, porque assim eu avanço e ela dá por isso. Alimentar mil outras formas de formar a crise e pensar em mil maneiras de perder juízo. Pensa bem, pensa babe, se não me cansas não te deixo. Pedes que te minta, eu só peço que me aceites. Sim, está-se bem, se não está-se bem também. Jogo direto, mas não jogo sujo. Quero-te perto, mas não no teu mundo. Ela não faz ideia. Dizes que me tens, mas sabes que é mentira. Pensas que és tu que me tens na tua mira. Olha para mim, diz-me que não vale a pena. Como é que não vês que assim não tem problema? Não, não. Agora pensa bem, se não te faço falta. Agora pensa bem, se não te faço falta. Pensa bem, se não te faço falta. Agora pensa bem, se não te faço falta. Se o prof tá na banda, bota fogo. A dama pronta, ponta, ponta, tu. Dá-me a ponta e canta com o meu cor. Ela quer que o meu lábio muda a cor. Junta-se, aperta-me agora. Julga-se, esperta-me agora. Vou-te contar uma história. Mas logo que eu tô com a turma toda. Hoje vai chover e não vejo uma nuvem. Venha o que vier, dá-me um nome e uma nuvem. Conheci de perto o teu ser. A base do afeto deu sempre. É que eu nunca me apresso com o tempo. Por isso te peço, tu pensa bem. E antes de eu ir, Eu quero que saibas que eu não sou de ferro. Nem fico com raiva se o mambo não der. Mas digo-te na cara, pensa no que queres. Não dá para evitar, então tu pensa bem. Se não te faço falta agora, pensa bem. Se não te faço falta, pensa bem. Se não te faço falta agora, pensa bem. Se não te faço falta agora, pensa bem. Se queres o que tens e eu vou-te vendo aí. Agora pensa bem, não sou de ninguém. Não digas que eu te iludi. Agora pensa bem. Se não te faço falta. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. O nosso propósito é atingir o maior número de alunos. Por isso, o Clube de Rádio assume-se como um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa que em qualquer momento podem solicitar a sua participação no programa. O programa é emitido aos sábados, entre as 19 e as 20, e à terça-feira, das 13h10 às 14. Ficamos a aguardar a participação da comunidade educativa e as sugestões dos nossos ouvintes. Rádio Boa Nova. Vamos então dar voz à Inês Brás para começarmos a ver como é que está o reino animal. Inês, temos boas notícias para começar? Mais ou menos. A proposta do PAN para animais serem permitidos em restaurantes é debatida em outubro. A proposta do Pessoas Animais Natureza, PAN, para a lei passar a permitir a entrada de animais em todas as lojas, incluindo restauração, vai ser debatida no Parlamento no início de outubro, anunciou hoje o partido. O PAN refere-se na terça-feira, em conferência de líderes, agendou para 3 de outubro, o debate do projeto de lei que altera o decreto-lei sobre este assunto, de forma a permitir a entrada de animais em estabelecimentos comerciais. Uma discussão a ter lugar no âmbito de uma petição. A tal legislação não permite a entrada de animais em espaços fechados, que exerçam atividades de restauração ou bebidas, mesmo que o proprietário do estabelecimento o autorize, uma regra que não se aplica aos cães de assistência, explica em comunicado. A partir da petição sobre este tema, que deu entrada na Assembleia da República com 5.500 assinaturas, o PAN vai defender a entrada dos animais em todos os estabelecimentos comerciais, seguindo o exemplo da maioria dos Estados-membros da União Europeia, onde já não existe esta proibição, como é o caso de França, Itália ou Alemanha, atendendo a que os animais fazem cada vez mais parte da vida das famílias portuguesas. O partido considera que deve-se dar a possibilidade aos proprietários daquelas lojas de decidirem se pretendem ou não admitir animais, desde que estes não tenham acesso à área de confecção ou manejo de alimentos. Muitos animais de companhia acompanham os seus donos em atividades de lazer e outros momentos do seu dia-a-dia. Por isso, o PAN considera natural que também pretendam fazer-se acompanhar do seu cão, por exemplo, quando vão lanchar a uma pastelaria. Esta medida impede que os animais tenham que esperar presos à porta dos supermercados ou no interior do automóvel, enquanto os detentores estão dentro destes estabelecimentos, explica André Silva, deputado do PAN, citado no comunicado. Queremos seguir o exemplo dado por uma grande parte dos países da União Europeia. Assim, assegura-se a liberdade de escolha dos proprietários dos estabelecimentos, mas também dos clientes que queiram fazer-se acompanhar pelos seus animais, resume André Silva. E tu, Inês, que te parece esta proposta de lei que vai ser discutida na Assembleia da República? Parece-te bem? Concordas? Sim, eu concordo, mas acho visar um pouco a parte dos proprietários dos estabelecimentos, porque se eles não quiserem é normal. Eu concordo plenamente, porque, por exemplo... Mas neste momento é proibido, os animais não podem entrar. Exatamente, eu costumo ir às vezes ao café com a minha cadela, só que temos de ficar na esplanada, cá fora, porque não podemos ir lá para dentro, e no inverno é um bocado chato. Exatamente. Eu, que sou uma defensora dos direitos dos animais, parece muito bem. Desde que o animal não esteja bem tratado, esteja bem cuidado, não vejo problema nenhum de saúde pública o animal poder acompanhar os seus donos para um restaurante ou para um café. Sabemos que há muita gente a quem isto causa muitos pruridos, não é assim? Mas já agora, o resto da plateia. Acham bem que os animais acompanhem os donos a este tipo de locais ou acham mal? Eu concordo com que os animais venham ter connosco aos cafés ou restaurantes, mas claro, eles também têm que estar bem tratados. Por exemplo, se for aquele um cão que deite muito pelo, por muito que eu goste do cão, eu se for, por exemplo, ao meio de restaurante, não acho muito higiênico, porque algumas pessoas até podem sem querer comer o pelo do próprio cão. Isso tecnicamente não é muito bem. Bom para a saúde. Então quer dizer que o animal tem que ser devidamente escovado antes de entrar no restaurante? Sim. Eu acredito que isto irá eventualmente causar alguns constrangimentos a imensas pessoas, devido a Portugal ser um país, digamos, atrasado a esse nível cultural. E, bom, relativamente ao resto da Europa, muitas pessoas não se irão sentir tão bem com isso. porém concordo e partilho da opinião de todos, mas realmente com algumas cláusulas, e o animal tem que respeitar certas, digamos, regras para poder frequentar os estabelecimentos, porque não concordo que seja qualquer animal, qualquer cão que o possa. Claro, tem que estar devidamente tratado, devidamente escovado. E tem que ser educado. Exatamente. Para obviamente, incomodar as pessoas que estão a almoçar. Exatamente, exatamente. Descansadamente. Mas sabemos que este partido, como sabem, só tem um deputado eleito na Assembleia da República, tem feito a diferença, em muitas leis têm sido aprovadas. E finalmente chegou a vez também de se olhar para o direito dos animais. Com tanto atraso como nós temos no nosso país, como diz a Bárbara, isto não vai ser fácil de passar na Assembleia da República, mas estaremos atentos. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma análise sobre a política, neste caso a política nacional e autárquica, com a Bárbara Coquim. Boa tarde, senhores ouvintes. Irei inicialmente informá-los acerca da organização das eleições autárquicas do passado domingo. Os portugueses estrangeiros autorizados elegeram no passado domingo os seus representantes autárquicos pela 12ª vez em 43 anos de democracia. Em causa está a constituição dos executivos camarários e parlamentos em 308 municípios e 3.092 freguesias, espalhados pelos 18 distritos do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Ao todo, contou-se com 12.076 candidaturas, das quais 1.404 foram para câmaras municipais, 1.364 para assembleias de freguesia e 9.308 para assembleias de freguesia ou juntas de freguesia. Estas eleições contam com quase uma centena de candidaturas independentes à frente de grupos de cidadãos e eleitores ou com apoio de partidos políticos. Para as assembleias de freguesia concorreram 948 listas independentes. O PS é o maior partido autárquico, garantindo a presidência de 158 câmaras municipais, 142 das quais com maioria absoluta. Já o PSD sai destas eleições com um total de 98 câmaras, 79 a título próprio e 19 em coligações. Destas, 92 foram ganhas com maioria absoluta. Também a CDU sai em queda da noite eleitoral, com 24 câmaras contra as 34 de 2013. Em tendência inversa, o CDS soma mais uma autarquia às 5 que já detinha. Neste capítulo, o Bloco de Esquerda ficou como estava, sem qualquer presidência de Câmara. Informo também os senhores ouvintes acerca dos custos operacionais das eleições, que ronda os 6 milhões e 600 mil euros, a que acrescem cerca de 38 mil euros para as candidaturas. Agora, uma notícia mais infeliz, que a abstenção foi a segunda mais alta a seguir às eleições de 2013. As autárquicas de há 4 anos registaram a mais alta taxa de abstenção no conjunto das 12 eleições para o poder local, tendo atingido os 47,4%. Já o nível mais baixo foi alcançado nas eleições de 1979, com 26,24%. Registe-se que nestas autárquicas registou-se o segundo número de abstenção mais elevado, com mais de 40%. Já sabendo que o Partido Socialista obteve muito, muito bons resultados a nível nacional, visto que ganhou estas eleições em conselhos estratégicos e de influência, dando destaque para Lisboa, Oeiras, Coimbra, Aveiro e entre outros. Já a nível local, aqui em Oliveira do Hospital, o PS também ganhou a maioria das freguesias, principalmente a Câmara Municipal, com cerca de 68% dos eleitores, obtendo assim a maioria absoluta, seguindo-se o CDS, o PSD e, por fim, a CDU. A nível de freguesias, duas foram ganhas pelo PSD, uma independente, a União de Freguesias de Lagos da Beira e Lagiosa, e uma foi ganha pela CDU, que foi Muruz. As restantes foram, obviamente, ganhas pelo Partido Socialista. Muito bem, está feita esta análise. Eu destaco aí como negativo, de facto, como tu dizes e bem, a abstenção, que mesmo para umas autárquicas é bastante elevada, que continua a ser preocupante, não é, Bárbara? Sim, é sempre uma temática bastante preocupante, visto que estamos sempre a batalhar nisto. Tanto... Nós aqui no Clube de Rádio temos batalhado imenso. Sim, aqui no Clube de Rádio, mas também vemos em crónicas jornalísticas, em debates escolares, em colóquios, tertúlias, vê-se bastante apelo para que não haja tanta abstenção, mas realmente ainda não se descobriu qual é o problema. São as pessoas que não veem confiança nos candidatos que se candidatam, desculpe lá o pleonasmo, porque, como vimos em Oeiras, não é? Por mais que se critique e por mais que se batalhe em apelar ao inverso, realmente continuam a eleger o mesmo candidato e vão continuar mais 4 anos a criticar, mas elegem-no na mesma. A questão é que isto é realmente assim. Quanto mais criticam, parece que mais realmente essas pessoas ficam no poder. Isto é realmente triste, porque é um bocado hipócrita do povo que isto aconteça. Mas realmente esta abstenção é triste, porque as pessoas arranjam todas as desculpas possíveis e imaginárias para não votar, ou, se bem que a maior parte das vezes é apenas por não terem qualquer interesse pela política, não se interessarem, não saírem à rua e contactarem com as pessoas, ou nem sequer abrirem a porta nos porta-a-porta e pronto, existentes, não é? E é realmente uma pena. FM Boa Nova. Muito bem, Bárbara, gosto de te ver sempre assim, como uma jovem atenta, participativa e interessada. E referiste aí um aspecto muito importante. Porquê é que as pessoas se demitem de exercer o seu dever e o seu direito de votar? Será por puro desinteresse? Mas então voltamos àquela questão. As pessoas dizerem que não gostam de política, que não se interessam, que não conhecem, é passar um atestado de ignorância a si próprios, porque a política pauta toda a nossa vida. Tudo o que nós fazemos, eu tenho alertado os meus alunos para essa circunstância, que ainda estão em formação, obviamente. Tudo o que nós fazemos, os programas das várias disciplinas que estudamos, a conta do supermercado que pagamos, os impostos que pagamos, as políticas de saúde que temos, quem é que decidiu tudo isso? A política, os políticos que temos e que elegemos, ou que não elegemos, porque muitas vezes quando as pessoas se abstêm, cada vez que um cidadão se abstém, está a dar a oportunidade ao outro que escolha por si. E portanto temos que, e aqui aos microfones da rádio, obviamente muita gente nos está a ouvir, e é bom alertar não só os jovens, mas até os menos jovens, para a questão da importância de votar, de eleger os nossos representantes. Só assim é que se valoriza a democracia e que se reforça a democracia. De outra forma, nós estamos a agonizar este regime político, para todos os efeitos é o melhor que temos, não é? Porque a alternativa, com certeza, será a ditadura, e essa nenhum de nós a quer, até porque os mais velhos que vivem entre nós sabem bem o que foi uma ditadura, que foi a do Estado Novo, que só terminou há 42 anos. E, portanto, com certeza queremos um regime democrático, aberto, livre, em que cada um de nós pode expressar as suas opiniões. E isso é fundamental. Para isso temos que tomar posição. Rádio Boa Nova. A KMB é uma banda formada em 2007 por Heber Marques. Heber Marques Band. Peito é uma música lançada há 10 meses e é um dos seus maiores êxitos deles, até agora, junto com Amor É Assim, música feita de algum carminho. Não há nada mais a declarar. Se te esforças para não acreditar, não trago nada, não, em segredo. E se me falta a convicção, é só por medo. Podes duvidar, mas tens de te entregar. Porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar, também vou me entregar. E se quiseres confirmação, tenha atenção. Escuta o meu peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. É compaixão. E amar nem sempre é fácil. É como o perdão. E com certeza não toca a todos. Mas sei que ele é para mim e para ti. Podes duvidar, mas tens de te entregar. Eu não volto a dar razão ao meu. meu erro. Podes confiar, também vou me entregar. E se quiseres confirmação, tem atenção. Escuta o meu peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. No programa inaugural deste ano letivo, começamos da melhor forma com uma entrevista ao Sr. Diretor do nosso agrupamento, o Professor Carlos Carvalheira. Boa tarde, Sr. Diretor. Passado mais um ano, é uma honra tê-la de novo connosco. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer para mim poder estar... É o quarto ano. É para mim um prazer poder estar aqui e deixem-me congratular mais uma vez e dar-vos os parabéns por todo o trabalho desenvolvido ao longo destes anos. E, em especial, à professora Célia Lourenço, pela dedicação, pelo trabalho e pela afirmação de um clube, de um projeto que se tem, como digo, afirmado nestes últimos anos. Desejo-vos as maiores felicidades. É para a escola, é para todos nós, é para a comunidade um grande orgulho podermos, um grupo de jovens tão simpáticos, todas as semanas poderem dinamizar este clube. E, portanto, desejo as maiores felicidades. Sintam, cada vez que cá vêm, que eu tenho um grande orgulho no vosso projeto e que este projeto não possa parar, possa continuar e ser cada vez mais dinâmico e que tenha também, naturalmente, o maior número de ouvintes, porque vocês merecem todo esse trabalho que estão a realizar. Quero aproveitar e também desejar e saudar, em primeiro lugar, a todos os nossos ouvintes, pais, alunos, encarregados de educação, professores, funcionários, ouvintes em geral. Ouçam a Rádio Boa Nova, ouçam este programa, porque tem muita qualidade e vai ao encontro de um conjunto de assuntos que são de interesse geral. Não deem por mal empregue o tempo que estão a ouvir, porque este programa tem muita qualidade e a Rádio Boa Nova também tem muita qualidade. Estes nossos jovens merecem um carinho especial, estes nossos jovens merecem um incentivo especial e é com esse carinho, com essa atenção, que eu peço para que possam de facto poder ouvir a Rádio Boa Nova e este programa em particular. Muito obrigada por essas palavras e por esse incentivo. Gostaria de lhe perguntar sobre o início do ano escolar. Ele começou há cerca de 3 semanas. Diga-nos como correu este arranque de mais um ano letivo. Correu normal, pacífico. Julgo que as coisas decorreram com alguma normalidade. Neste momento temos todos os professores colocados e as atividades estão a decorrer com toda a tranquilidade e normalidade. Embora reconheça que com esta dimensão e com este número de turmas e com esta estrutura que está implementada neste grande agrupamento, há sempre pequenas situações que no início podem emperrar, mas grosso modo as coisas têm corrido muito bem, não tem havido problemas de maior. Tivemos algumas situações de professores a faltar porque estiveram na campanha eleitoral, como compreende, e isto é importante dizer, porque todos aqueles funcionários que estão nas listas para as autarquias têm direito a 9 dias para a campanha eleitoral. E, portanto, na escola também não foi exceção. Houve um conjunto de professores, de funcionários que estiveram envolvidos nessa campanha eleitoral por esses conselhos fora. E, portanto, tiveram direito a tirar estes 9 dias. E criou, de alguma forma, alguma perturbação, mas isso é normal, é de direito. E, portanto, as coisas... temos que respeitar aquilo que está legislado. Tirando isso, as coisas têm funcionado com alguma normalidade. Trabalhamos diariamente todos, direção, professores e funcionários, para que tudo decorra com essa naturalidade e normalidade. O tempo passa muito depressa e esta direção já está no seu último ano de mandato. Que balanço nos pode fazer destes anos? Para mim tem sido, para mim, para a direção que eu presido, tem sido um enorme desafio. Mas quando nós trabalhamos em prol de um conjunto de jovens fantásticos que temos no nosso concelho, todas as dificuldades que se nos deparam todos os dias são ultrapassadas. Temos um espírito de partilha, temos um espírito em que todos nós nos devemos entreajudar e construir todos, pais, encarregados de educação, professores, funcionários e a direção, criar a melhor escola. Tem sido, como disse, um trabalho árduo, tem sido um trabalho com algumas dificuldades, mas têm-se sido colmatadas e todas essas dificuldades têm, de facto, sido ultrapassadas. E, portanto, foi e é e continua a ser até o final deste mandato um enorme desafio, mas que com grande espírito, com grande dinâmica, temos feito, julgo eu, um trabalho que vai ao encontro das expectativas de todos. Muito bem. Fala-nos dos projetos do nosso agrupamento para este ano letivo 2017-2018. Nós temos um conjunto de projetos desde o pré-escolar até o 12º ano. Temos, e permitam-me falar aqui num que é extremamente importante, que é o AEOH positivo. Tem as iniciais do nosso agrupamento e depois acrescentamos a palavra positivo. Isto tem a ver com o reconhecimento do mérito, ou seja, pedimos a todos os diretores de turma que possam de alguma forma convidar os encarregados de educação dos alunos que se têm revelado ao longo de um determinado período, ao longo de uma determinada etapa do ano, que os possam chamar e congratular-se por esse trabalho extremamente positivo que o seu educando está a fazer. Infelizmente, na escola, nós só chamamos os encarregados de educação quando há problemas. Nós queremos inverter isto e queremos mostrar que a escola também reconhece o mérito, também reconhece aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam. E é nessa perspectiva que surgiu este projeto AEOH positivo. Os encarregados de educação serem chamados à escola quando o seu educando se revela por alguma situação, ao nível do aproveitamento, ao nível de determinadas situações que ocorrem, de brio, de cidadania, etc, etc. Pronto, mas esse é um projeto com o qual nós, já é o segundo ano, que estamos a tentar incrementar, reconhecendo o mérito dos alunos que se evidenciam naturalmente. Depois temos, no âmbito do plano de ação estratégica, 5 grandes medidas. Uma para o pré-escolar, com o ensino da educação física em todos os jardins do pré-escolar, ou seja, temos um professor que vai a todos os jardins do pré-escolar e faz um conjunto de atividades no âmbito da atividade física. Depois, 2 projetos a nível do primeiro ciclo, com aulas coadjuvadas na área de matemática e português. Temos 2 professores que vão passando por todas as aulas, no primeiro e no segundo ano, para coadjuvação em áreas fundamentais, que nós consideramos fundamentais, como a matemática e a língua portuguesa. Temos também um outro projeto ao nível do ensino experimental das ciências no primeiro ciclo, que também está a ser uma experiência muito, muito, muito positiva. A nível do segundo ciclo, temos aulas coadjuvadas a matemática e português no 5º e no 6º ano, um bloco de 100 minutos, estão 2 professores, no sentido de eliminar e combater o insucesso, de melhorar as aprendizagens, e nesta perspectiva, também, a exemplo do que tem acontecido nos 2 últimos anos, as coisas estão a correr muito bem. Depois também, a nível do 8º ano, temos aulas coadjuvadas, um bloco de 100 minutos, a matemática e a português, também sempre com esse objetivo de melhorar as aprendizagens, de combater o insucesso e de promover maior motivação aos nossos alunos para que se sintam bem na escola. Temos uma área também fundamental, que é o ensino secundário, com uma sala de estudo muito dinâmica. Eu aqui apelo a que todos os nossos jovens e aos encarregados de educação que possam motivar os seus educandos a frequentar a sala de estudo. É importante que desde o início, e nós temos essa sala constituída e temos feito um esforço enorme para que os nossos alunos do secundário possam ter um local onde acrescentem algo mais às suas aprendizagens diárias. E aí vão estar professores, e estão professores, de todas as áreas disciplinares que podem ajudar os alunos do ensino secundário a melhorar as suas aprendizagens. Portanto, é um apelo que faço muito forte para que os encarregados de educação sensibilizem os seus educandos a que, nos tempos libertos, livres, possam frequentar essa sala de estudo. Portanto, tem sido um objetivo que nós temos tentado implementar desde o ano passado e que este ano apostamos decididamente na melhoria deste espaço. Depois temos um outro conjunto de projetos que tem vindo, temos o nosso jornal também, que é uma aposta para todos os nossos alunos poderem escrever e poderem apresentar textos e fazendo com que as atividades que vão realizando possam ter um espaço de publicidade, digamos assim, mas essencialmente estamos sempre muito atentos e disponíveis para poder fazer do dia-a-dia e da nossa escola uma melhor escola onde os nossos alunos se sintam felizes. Agora, ligado com isto que nos esteve a dizer, qual é o maior obstáculo que nós temos que vencer? Será o insucesso? A indisciplina, talvez? Eu, para mim, mais importante que isto tudo é a desmotivação dos nossos jovens. Os nossos jovens, estando desmotivados, estando desinteressados, provoca o insucesso e provoca a indisciplina. E portanto, esses são, a nosso ver, os dois grandes, a desmotivação, o desinteresse. E todos temos que nos ajudar, todos, pais, encarregados de educação, direção, professores e os próprios alunos, sabendo se motivar e sabendo reconhecer que a escola é um local de dignidade, é um local que todos nós temos que dar o nosso melhor. E os alunos podendo dar o seu melhor, é podendo ser responsáveis, podendo podendo trabalhar mais e melhor, poderem ser dedicados, poderem ser educados para que, de facto, as coisas corram bem. Porque um aluno motivado, interessado, é meio a caminho andado para combater o insucesso e combater a indisciplina. E é nestes dois focos que eu quero aqui batalhar. Todos nós temos que perceber que a vida do estudante é uma vida que dá trabalho, naturalmente, mas que se não houver interesse, se não houver motivação, se não houver trabalho, se não houver responsabilidade, nós não conseguimos realizar, não conseguimos fazer nada. E é esse apelo que faço a todos os nossos jovens. Dediquem-se mais, esforcem-se mais, trabalhem mais, estejam mais atentos, tenham uma outra postura dentro da sala de aula. Custa-me ver alguma perturbação que vai havendo dentro de algumas salas de aula, porque os nossos alunos têm que perceber que dentro de uma sala de aula há lá alguém que é o responsável por ela, que é o professor. E quer se goste, quer não, têm que obedecer e estar concentrados e perceber que, se estiverem a perturbar uma aula, estão não só a perturbar-se a si próprios, mas a perturbar outros que não têm o direito de ser perturbados. E, portanto, todos nós temos que encarar esta situação de frente e perceber que temos que ser responsáveis, que temos que ser sérios e que temos que ter o máximo de atenção no sentido de podermos melhorar cada vez mais as nossas aprendizagens. A vida de estudante é uma vida bonita, é uma vida fantástica, mas que carece de muita responsabilidade, muita motivação, de muito empenho e de muito trabalho. E só assim é que se conseguem atingir os objetivos. Caso contrário, não conseguimos. Portanto, é um apelo que faço. Sejamos todos muito sérios, muito responsáveis e com o máximo de dignidade dentro de uma escola e dentro de uma sala de aula. Sem dúvida. Creio que no nosso agrupamento é uma instituição marcante no nosso meio e que escola e meio andam em sintonia, isto é, há partilhas de atividades, dão-se a conhecer um ao outro? Claro, esse é sempre esse o nosso objetivo. Nós temos parcerias fantásticas com um conjunto de instituições. Relembro. Este é um exemplo, não é? Este com a Rádio Boa Nova. Eu ia exatamente pegar nestas palavras e fazer a referência a esta boa parceria, este bom protocolo que existe entre a Rádio Boa Nova e o agrupamento. Eu agora também me lembrei de uma e permitam-me falar. Nós lançámos há pouco tempo o Pão-Orelho. O Pão-Orelho é um pão feito de sorelho. Foi uma ideia dos nossos jovens, dos cursos CEF e profissionais, e que estamos agora a lançar no mercado com uma... Fizemos uma parceria com uma padaria da nossa cidade, também com a Ancose e com a queijaria do Paulo Rogério. Eu queria aqui referir exatamente isso, porque temos omitido um pouco a importância que o Paulo Rogério também tido neste projeto, e queria-lhe fazer um conhecimento público por todo o trabalho que tem feito em parceria connosco. E, portanto, vai estar à venda nas empresas, nas padarias, nas áreas comerciais, e, portanto, apelava para que, de facto, pudessem provar e comprar, porque é um pão muito bom. E, portanto, este é o exemplo de uma boa parceria que temos com empresas, com o comércio, com a cidade, digamos assim, com a comunidade, além desta, com a BLC3, com a Estegó, eu sei lá, um conjunto de empresas e associações, com a Arcial, com outras associações culturais também, porque é importante que a escola se possa abrir e possa ter, de facto, essa perspectiva. Todos juntos somos importantes para formar e para incrementar nos nossos alunos as melhores oportunidades. E tem sido sempre essa a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, é podermos estar, de alguma forma, abertos a todos, com diálogo, com serenidade e pensando que não somos nós sozinhos que construímos a melhor escola. É a conciliação de todos estes intervenientes que fazem com que a escola seja cada vez melhor, naturalmente. Sem dúvida. Falando do Pão-Orelho, eu acho que ele já está a ser um sucesso. Aliás, foi um sucesso aqui na Expo H, que rapidamente o vendíamos todas as noites, e parece-me que está a ter uma ótima saída, e é uma forma da escola... teve uma receita que agora disponibiliza para a comunidade. Exatamente. Infelizmente, nós estávamos à espera que agora estamos a ter alguma dificuldade porque não tem havido sorelho. Dada a época do ano, provavelmente. Dada a época do ano, está muito quente, não tem chovido, e, portanto, tem havido alguma dificuldade. Mas a partir do momento em que as condições atmosféricas modifiquem, nós vamos ter o Pão-Orelho à venda todos os dias nas áreas comerciais, e, portanto, apelo aí que, de facto, tem havido alguma dificuldade agora nesta fase, porque não há sorelho e, portanto, torna difícil o seu fabrico. Muito bem. As palavras são como as cerejas, já foi dita aqui muita coisa importante. Eu, por mim, acho que por agora podemos dar por encerrada esta entrevista. Reitero que nos congratulamos com o diretor que temos, uma pessoa sempre presente, democrática, competente e solidária. O agrupamento tem, com certeza, muito a agradecer o seu empenho permanente. Bem-haja pela colaboração neste nosso programa, que já é a quarta vez que vem cá. Fazemos votos que este ano letivo decorra de forma muito proveitosa para todos, porque é para isso que todos trabalhamos, a direção, os professores e os alunos e os encarregados de educação. Com certeza que isto é uma tarefa difícil, mas já é o quarto ano que esta equipa está à frente dos destinos do nosso agrupamento e, de certeza, vai o levar a bom porto. Muito obrigada. Eu a que agradeço, em primeiro lugar também agradecer as palavras elogiosas, mas agradeço sobretudo o poder vir aqui conversar convosco. Eu sinto-me bem com esta juventude toda e esforçamo-nos todos os dias para que possamos cada vez mais melhorar a nossa escola, o nosso espaço educativo E, portanto, e apelo para que, de facto, todos nós, escola, direção, professores, alunos encarregados de educação e pais, nos possamos ajudar mutuamente. Esta questão que eu há um bocado falava da disciplina, da responsabilidade, é muito importante. Incutir nos nossos jovens princípios de educação, princípios de respeito, princípios de solidariedade e princípios de interajuda. A sociedade tem muito a contar com estes jovens, porque estes vão ser os jovens do futuro, que todos os dias formamos na nossa escola, e queremos uma sociedade justa, solidária, que seja tolerante e que seja e que assente em princípios básicos de respeito uns pelos outros. Se todos nós nos pautarmos por isto, claro que a nossa sociedade, a nossa escola, o nosso espaço tornar-se-á mais agradável e ficaremos todos melhores, no sentido de podermos tranquilamente promover as melhores aprendizagens. Desejo-vos um bom ano escolar, um bom ano do Clube de Rádio. Agradeço mais uma vez aqui à Liliana, ao Zé Conda, todo este grupo fantástico que trabalha aqui na Rádio Boa Nova. Apelo a todos os ouvintes para que ouçam a Rádio Boa Nova e ouçam em particular este programa. A Escola e Meio. A Escola e Meio, porque é de facto fantástico. É sempre um orgulho para mim poder aqui estar e agradecer mais uma vez o convite e que estou sempre disponível, sempre que quiserem, para poder vir aqui transmitir a estes microfones tudo de bom que se faz dentro do nosso espaço escolar. Muito bem, muito bem, até à próxima, obrigada. Rádio Boa Nova. Espetacular. Não sei, assim se chama a música de Mia Rose com Diogo Bissarra, cantor que teve na Expo H este ano. A música foi lançada há 3 meses no YouTube. Está diferente aqui, preciso de acordar. Como é que eu não vi? Ouvi os teus sinais. Está diferente aqui. Será tarde para mudar. Ainda sou para ti. Quem olhavas com brilho nos olhos. O silêncio. Eu não posso deixar que o tempo te faça esquecer. Diz-me o que amar. Será que é o fim? Só queria voltar para os teus braços. O silêncio. Eu não posso deixar que o tempo te faça esquecer. Diz-me o que mudou. Diz-me o que Vamos ficar agora com a Francisca Rodrigues e com a preservação do ambiente e a consciência ecológica, e ela desta vez traz-nos um caso muito interessante de um casal que é extremamente ecológico, e vamos ver como a família é extremamente ecológica, e vamos ver que podemos aprender com eles. Ora, observem. Senhor ouvinte, conheça a família que não faz lixo. Há 9 anos, a Visão desafiou uma família portuguesa a contabilizar o lixo acumulado durante um mês. No final da experiência, Marta Elias e o seu agregado familiar de 5 pessoas havia deitado fora 72 kg de material reciclável e orgânico. Com estes valores, não divergiam quase nada da média nacional. Mas os olhos de Bea Johnson, que nessa altura, na Califórnia, estaria em plena fase de transição, seriam um atentado. Normal, já que durante 2015, ela e o marido Scott e os filhos Max e Leo, de 16 e 15 anos, só não conseguiram eliminar umas coisinhas que cabiam dentro de um frasco de meio litro. Antes de 2016, a família vivia nos arredores de São Francisco, nos Estados Unidos da América, numa casa de 280 metros quadrados. Tinha 2 carros. Ela era artista e professora de francês. Ele trabalhava para uma multinacional de software. Durante 2006, a família mudou-se para o centro da cidade, para poder andar a pé e não depender tanto de um carro. Mas, antes de encontrar a casa certa, alugou um apartamento durante um ano. E mudou-se para lá. Levou apenas o necessário. No decorrer desse tempo, Bea apercebeu-se de que quando se tem menos, ganha-se mais tempo para o que realmente importa, como fazer programas com os amigos, estar com a família, organizar piqueniques e passeios na natureza. Depois de 2006, quando encontraram a casa perfeita, muito mais pequena do que a anterior, olharam para a tralha que mantinham guardada durante um ano inteiro e perceberam que a maioria não era precisa para nada. Até 2008, a família começou a dispensar produtos embalados, o primeiro passo para chegar ao desperdício zero. Daí para a frente, a exigência foi sempre aumentando. Bea chegou ao extremo de fabricar o seu pão, a manteiga, o queijo e de usar bicarbonato de sódio em vez de shampoo. De 2010 até hoje, a experiência ensinou-a que manter-se nos extremos não seria sustentável a longo prazo. Deixou, por isso, cair algumas certezas na tentativa de atingir o equilíbrio numa vida simples. Garante que hoje não precisa de mais nem de menos para continuarem a ser uma família feliz. E esta rotina, peculiar aos olhos do resto do mundo, se transformou na normalidade para eles. Extraordinário este percurso. Vocês, se calhar muita gente ao ouvir isto diz, estes são radicais. Se calhar é uma família radical, não é? Que passou de ser consumista a não ser consumista e, de facto, a deitar cada vez menos lixo, a fazer cada vez menos lixo e, portanto, a preservar a natureza. Mas, se calhar, todos seguimos, podemos seguir este exemplo. De facto, há muitos produtos. Para já podemos reciclar, como já temos aqui dito muitas vezes. É importante separar os lixos, é fundamental. Cada um de nós faça isso em casa e faça isso na escola. Obviamente não deitar lixo ao chão e depois separar os lixos, levá-los aos ecopontos que praticamente todas as nossas juntas de freguesia têm. E este é um bom princípio. Depois, preferir determinado tipo de produtos em vez de outros que são muito mais poluentes ou que largam muito mais embalagens que acabam por ser também poluentes da natureza. Isto são bons princípios, não é, Francisca? Certo. 100.2 Oliveira do Hospital. E agora vamos a uma estreia da Catarina Duarte, que vai precisamente começar com uma sugestão de cinema. Exato, então. Para começar, sugiro o filme Vitória e Abdul, um drama do realizador Stephen Frears, baseado numa história verídica. Abdul, you will travel to England, to the royal household. You will present the Queen with a ceremonial coin. Whatever you do, you must not look at Her Majesty. Vitória e Abdul retratam uma amizade improvável durante os últimos anos do extraordinário reinado da Rainha Vitória. Quando Abdul Karim, um jovem empregado, viaja na Índia com o objetivo de participar no jubileu de ouro da Rainha, é surpreendido ao cair nas boas graças da Rainha. Enquanto a Rainha começa a questionar as constrições do seu já longo cargo, cria-se uma aliança inesperada entre os dois, sendo a lealdade que têm um para o outro ameaçada, tanto pela família como pelo circuito restrito da Rainha. À medida que a amizade se intensifica, a Rainha começa a ter uma visão diferente do mundo, recuperando o seu sentido de humanidade. Pode ver este filme num cinema perto de si. Everyone I've loved has died, and I just go on and on. What is the point? Sus. Muito bem, Catarina. Excelente estreia e excelente sugestão. You are a servant no longer. You will teach me Urdu and the Quran. You've upset the order of everything. Rob this Indian peasant, or we will have you certified insane. FM Boa Nova. Olha, já agora ficamos com boas notícias do nosso mundo, não é? Portugal foi eleito pela primeira vez o melhor destino europeu. No total, o país ganhou 37 Oscars do turismo. Portugal ganhou, pela primeira vez, o prémio de melhor destino europeu dos World Travel Awards, os Oscars do Turismo, numa cerimónia que decorreu no passado dia 30, São Petersburgo, na Rússia. Presente na cerimónia, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, comentou que receber esta distinção inédita é uma honra e um grande orgulho, e mostra que todo o país é um ativo incrível e motivo de visita. Para a governante, o prémio é resultado do empenho de todos em tornar Portugal um destino turístico de excelência, com uma diversidade e oferta única e que se estende por todo o território. Além de Portugal, estavam nomeadas para o prémio Áustria, Reino Unido, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia. Nesta cerimónia, Portugal foi o país que mais prémios recebeu, 30% do total. Segundo a informação da Secretária de Estado, o país recolheu-se 37 Oscars, mais 13 do que em 2016. Estes são alguns exemplos. Melhor Companhia Aérea Líder para África, TAP. Melhor Companhia Aérea Líder para América do Sul, TAP. Melhor Porto de Cruzeiros da Europa, Lisboa. Melhor Empresa em Cruzeiros Fluviais, Douro Azul. Melhor Destino de Praia da Europa, Algarve. Melhor Ilha de Destino da Europa, Madeira. Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico da Europa, Passadiços do Paiva. Melhor Organismo Europeu Oficial de Turismo, Turismo de Portugal. Estes reconhecimentos trazem a responsabilidade acrescida de continuarmos sempre a qualificar os nossos destinos, a nossa oferta, os nossos recursos humanos e a inovar de forma a garantir que estamos à altura exigências de uma procura cada vez mais sofisticada e exigente, acrescentou Ana Mendes Coutinho. Se o turismo de Portugal goza hoje de uma notoriedade e reputação inigualáveis, é devido a todos quantos diariamente se esforçam para ultrapassar desafios e superar recordes, tendo em mente um objetivo comum, liderar o turismo do futuro. Este é, sem dúvida, também um reconhecimento da nossa estratégia turística e dos bons resultados que, um ano após ano, o setor tem vindo a alcançar. Não é por acaso que o exemplo português é já considerado um caso de estudo internacional, concluiu Luís Araújo. Muito bem. Boas notícias, começamos com ótimas notícias. Portugal está na moda, já repararam, Lisboa está na moda, a nossa capital, até a Madonna já vive em Portugal, como sabem, e outras figuras de renome, quer da música, quer do cinema, e de facto isto é ótimo para nós, porque vocês sabem que o turismo é uma mais-valia em termos económicos. Excelente estreia, Catarina. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com mais uma estreia, da Liliana Silva. Desta vez, ficamos com uma sugestão de leitura. E uma ótima sugestão, como vão ver. Ok, para começar bem, muito bem, diria eu, proponho a leitura de uma obra do nosso maior novelista do século XIX e um dos grandes génios da literatura portuguesa, Camilo Castelo Branco, e a obra A Queda de um Anjo. O protagonista, Calixto Eloy, um fidalgo transmontano, austero e conservador, é uma espécie de encarnação satírica desse Portugal. Eleito deputado, Calixto vai viver para Lisboa, onde se deixa corromper pelo luxo e pelo prazer que imperam na capital, tomando como amante uma prima afastada, Ifigénia, e transitando da oposição miguelista para o Partido Liberal do Governo. Ironicamente, a esposa de Calixto, Teodora, uma aldeia prosaica, imita-na de vacidão. Vendo-se desprezada pelo marido, une-se a um primo em terceiro e sucumbe ela própria aos vícios da modernidade. Camilo mistura a sátira com a tragédia da inutilidade dos ideais e do absurdo e incoerência de todas as coisas, configurando uma paródia sorridente, mas também desesperada dos seus próprios dramas, que costumavam assentar na noção de uma existência resgatável pelo sacrifício. Aqui estamos perante o percurso inverso e surpreendente ausência de punição. Camilo foi o primeiro escritor profissional entre nós, dotado de uma capacidade prodigiosa para efabular narrativas, conhecedor profundo do idioma, observador, ora complacente, ora sarcástico, da sociedade, sobretudo da aristocracia decadente e da burguesia boçal e endinheirada, inclinado por gosto, por temperamento e formação, para a intriga e análises passionais, muitas vezes atingindo o sublime da tragédia, como no Amor e Perdição. Este genial autor romântico deixou-nos uma obra incontornável na evolução da prosa literária portuguesa. De facto, foi na novela passional e no romance de costumes que Camilo se notabilizou, ligando-nos uma série de personagens ainda hoje inesquecíveis, quadros e situações que valem pela espontaneidade narrativa, pelo ritmo avassalador da ação, pela sugestão realista e ainda pela novidade temática, como em A Queda de um Anjo. Resta apenas desejar-me uma boa leitura e vai divertir-se com este livro e ver como ele é atual. É extraordinário, é um livro que provoca muitas gargalhadas, sugiro vivamente esta leitura. E nós percebemos que o quadro do século XIX em termos políticos ainda é muito semelhante à atualidade. Aliás, quem gosta de política, a Bárbara Coquim vai gostar, eu não sei se ela já leu, temos que lhe sugerir a leitura de A Queda de um Anjo. Rádio Boa Nova. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 8 de setembro, teve lugar na sede do nosso agrupamento a entrega dos diplomas a todos os alunos que concluíram o 12º ano na nossa escola. E no dia 15 de setembro, decorreu, durante um bonito espetáculo, a cerimónia de entrega dos prémios de mérito escolar. Foram agraciados muitos alunos de vários anos de escolaridade, o que demonstra o seu mérito, bem como o da escola. Claro que também foram agraciados aqui os nossos excelentíssimos alunos do Clube de Rádio, que foram sempre dedicados e empenhados ao longo do ano letivo passado. É a intenção do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital continuar a apostar neste tipo de atividades, pois estamos certos que de ser esta também a função da escola. Como estamos na primeira etapa do ano letivo, ainda não dispomos da totalidade da informação relativamente ao plano de atividades anual. Contudo, temos já conhecimento que professores das diversas áreas disciplinares, clubes e projetos continuam motivados e empenhados em fazerem da nossa escola um espaço de enriquecimento, de inovação e de criatividade. Prova-o a quantidade e qualidade de atividades extracurriculares já propostas à direção da escola e que aqui vamos dar conta. Rádio Boa Nova. Espetacular. Terminamos assim o primeiro A Escola e o Meio deste ano letivo, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte e Gonçalo Branco. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.